florestas se mudam como nuvens no ar. A beleza da flor cairá. Todavia, os anos também hão de passar, mas Jesus jamais mudará. Que direi agora? Que direi agora? Eu alcançar essa grande vitória, essa grande vitória de ver os anos passar, de ver os anos passar. Sei que lá na glória, sei que lá na glória não vamos contemplar, não vamos contemplar o ano todo o ano, o ano todo o ano começar e findar, começar e findar. Muitas vezes as lutas tiram o prazer, sim, mudando o jeito de viver. O tempo vai passando e os anos a correr, mas Jesus dá força pra viver. Que direi agora? Que direi agora? Essa grande vitória, essa grande vitória de ver os anos passar, de ver os anos passar. Sei que lá na glória, sei que lá na glória não vamos contemplar, não vamos contemplar o ano todo o ano, o ano todo o ano começar e fim.